diferente, viu? Alô, meu parceiro Ricardo. Te amei demais e você não deu valor. Foi para o nosso amor. Eu me doei, mas veio em meu coração. Foi na contramão. O amor só me machucou, só fez mal pra mim. O amor só me machucou, mas eu não sou feliz sem ti. E então, me diz aonde você tá, que eu vou te encontrar. E então, me diz aonde você tá, que eu vou te encontrar. Vou pra qualquer lugar do mundo. Vou pra qualquer lugar do mundo. Te amei demais e você não deu valor. Foi para nosso amor. Eu me doei, mas feri meu coração. Foi na contramão. O amor só me machucou. Encontrar. Então, me diz aonde você tá, que eu vou te encontrar. Vou pra qualquer lugar do mundo. Vou pra qualquer lugar do mundo. Cê tá assistindo a cordinha pra tocar no paredão, viu? Chama meu vaqueiro diferente do igual. Em nome de vídeos musicais, em nome de Insta Vídeos, agora da WA Divulgações. Alô, minha vaqueirama de bola.